Para o Paxa 3297, CLP 214, com 3 horas e 20, Galeão. Segue em frente, de Alfa, ponto de pega 11895, altimetro 1017. Tem bom volta. Frente de Alfa, ponto 0295, 27 para 3297, obrigado, boa noite. 010 Maui. What is your right? Thanks for having a nice night. I'll fly 072 Papa. Mendo Porsche 313, you have me. I'm 10-11, we've got push to start. Clear, push back and set up, come for taxi to Portugal 3133. Porsche 3133, push to start, call you to taxi. Time to 390, on the way to surveillance 072 Papa. Okay, on the moment departure, clear to climb flight level 390, arc fly 072 Papa. Porto 76, vai curvar agora à direita, vou na Pro 065. Direita 065, bordo 76. Motivo 2000 pés, livre LS. Livre LS, bordo. 2715, vetor sequenciamento, vai curvar agora à esquerda, vou na Pro 080, limite dessa Pro será de 14 milhas, 2715. 080 da Pro, limite 14 milhas, né? Tá azul, 2715. Utilizando o Vetolais, bordo 65 para iniciar. Number 2 in approach, making present heading by now 10 miles. 17 heading for UD 940. Controle azul 2715. 2715 azul, prossiga. 065 para evitar a formação à frente. 065, positivo. Ok, então indo para 065 para evitar a formação azul 2715. Pode chamar o centro azul 4306. Ainda não, não me escuta. Então coordena pra gente, por gentileza, o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, aguarde. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite. Tá 329. Afirmativo, senhor, boa noite. Ok, então 3897, torre ciente, mantém o ponto zero. Mantendo o ponto zero no zero, então 3897, pronto. Gordo 65, decolada usa no 3, controle Salvador, frequência no 20, décimo 8. 208, muito grato. No 8, chama de Recife no 2685, alterno no 2545. Romeu Fox 018, chamada Recife no 2085, caso negativo 1245, obrigado, bom final de semana. Bordo 76, completa final ILS, chama a torre agora 118-95. Ok, chama a torre 118-95, azul 2715. Juliette, tem que ter o décimo para o Romeu, tinha um colega. Foi colado no manhã, Israel, Coral. 2465, voa Coral, sobe 220. Ok, direto Coral, bordo 65. Juliette Alpha Fox 9401, left turn, heading 125, descend to 2000 feet, Cemetery 1017, clear the LS, report established. Cemetery 125, descend to 2000 feet, 1017, clear the LS, and report established, 9401. Controle Salvador, azul 2715, continua mantendo a proa de Duna, azul 2715. Mati, vai seguir o tráfego 7 milhas à frente, com 180 nós, 2715. Ok, 180 nós, diz algo na sua frente, azul 2715. Ação externa, agora 76. É uma torre agora 118-95. 18-95, boa. Do 76, na escuta da torre? Agora na escuta da torre, sinal LS, pistão na zero, baixado e travado, tá visual? Gordo 76, autorizado pouso pistão na zero, vento 150 graus, 08 nós, ajuste de altímetro na zero, na 7. Autorizado pouso pistão na zero com 1017 no ajuste, gordo 76. 7, após decolagem, curva direita. Aciona 5073, o transponder e o controle 120, decimal 8. Brasília 360, perto do 17, decola da pista 10, curva direita, árvore elétrica, 5073, controle 208, boa noite, 69. Planejamento correto, mexendo com o plano proposto na meia dúzia. Vai chamar. 5072 Papa, any chance from present position direct to Dilip Delta India Lima, Uniform Bravo. Stand by. O 705 vai manter via chegada Bonf, com ajuste 1017, descer para 4000 pés. 9401, estabilizado a zona 0. Posicionamento do aeromédico aqui no 010. Aeromédico 435 a vaga. Vaga. O Gol no 937 vai coordenar com a equipe de solo assim que a aeromédico da Portugal iniciar o taxi e passar a sua causa, tem livre puxa e chama quando pronto. Azul 2712, mantenha o ponto de espera. Vamos manter o 27. Hello, good evening, VT 9401, established ILS 10. 9401, continue your approach, expect the runway vacate during the 150 degrees, 7 knots. Continue VT 9401. Gordo 76, no solo Azuma 7. Livre a próxima interseção à direita. Mantenha a minha escuta, reporte na taxiway Delta, Gordo 76. Vai livrar a próxima à direita, na sua escuta, reportará a Delta para o cruzamento, Gordo. Roger. And 12685, unable 12545. Thank you, have a nice day, Atlas 07, Papa. Good night. 3897, autorizando a decolagem, pista 10, 150 graus, 07 nós, o ajuste de altímetro 901. Decolagem 10, 3, 1, taxi, via Man April, India and Alpha, hold point runway 10, call tower 118, dismount 95, KNH 1017. One clear to run on way 10, in the 150 degrees, 6 knots, QNH 1017. Good land to runway 10, UT 9401. Chama a torre 1895 azul, 2755. 97, decolado ao 19, chame controle frequência 120, 18. 208, boa noite, 3897. Torre Salvador Buenas, Azul 2715. Azul 2715, reporte marcador externo. Aguarda pista livre, o ajuste de altímetro no 017. Reportado no externo, agente do ajuste, Azul 2715. Sobe 320, via saída da El. Via saída da El, 3297-320. Gordo 76 está na taxi Delta para o cruzamento. Aeronave cruzando a nossa frente agora. Gordo 76, autorizado cruzamento imediato da pista 1028. Está cruzando de imediato, Gordo. Gordo 76, O senhor modifica da presente? Oh. O Juliette Yankee Kilo, dança para o meu pés na prova rotatória da presente. Reporta visual com 97. On the ground at 2-0, now right and call ground 121 decimal 1. 1-1-1, UD 9401. Right. Torres, Salvador, Azul 27 no 5, passa estéreo. Azul 27 no 5, pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 07 nós, o ajuste de altímetro 1097. Ciente, livre pouso, Azul 27 no 5, vai ser. Tá na faixa, gordo. Fala com 1869, 10, posição mesmo. Gente, 1869, mantemos sob aguarda, previsão de 5 minutos. Sapatango Juliette, Yankee, Kilo. Reporte vertical da Inrimar para final na 7. Papatango Juliette e Antiquilo, ajuste de altímetro 9017. Ajuste 9017, Papatango na vertical da Rima. Pátio Índia e Alfa, contorno Pátio, lá no ponto 0095, a torre 9537. Gol 645, na escuta? Escuta, está condicionado após a passagem de tráfego da companhia causa sem livre push e chametagem. O 705 reduz velocidade para 210 mais, número 3. De forma indicada. Confirma? Indicada? Ah, 119 é para 145. Ativo condições de manter essa velocidade até próximo do marcador de certo. Ah, e vai tentar. Tem um 737 logo atrás, como o número 2 na aproximação. Se conseguir entre o Duna e o marcador externo, tá ótimo. Autorizado, para Porto Seguro, 200 Anigo, da Coladão 97, no cumpre perfil da saída Coral. Correção, cumpre perfil da saída da El Coral. Prossegue via Golfo 677 conforme. Acena 51 no 2 transponder, o controle 120, décima 8. Para acionamento, táxi e decolagem, torre 192995, altímetro marca 1017. Tenha bom voo, bravo Vitor Tal. Boa noite, 6259, muito boa noite. Para Guarulhos, mantemos por Tebá da Cópia, prepara da Eole da Mótiva. Da Eole da Mótiva, aguardando 9401, approved taxi via Juliet Gate 09. Via Juliet Gate 09, this is 9401. 2715 da Zona, escuta? Azul 2715 de Zona Sul. Alfa Kilo, pátio 3, posição é a 4, Romeo no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Romeo, mas Romeo, azul 2715. 1-0, ready for departure. Portugal 3133 is clear, line up and wait, runway 10. Portugal 3133, line up and wait, runway 10. Decolada 1-0, cumpre o perfil da saída da El, Leda Motiva. Intercepta Penzulu 1-0, Papá Alfa Índia. Umbade, Penzulu 4-4, Pagog, após decolagem em curva direita. 5121 é o código transponder, o controle 120 decimal este. Protegimento correto, qual foi a sua posição, por gentileza? Tá na 04625. Gente. Previsão para boa noite, 69. Tem livre push, chama táxi, boa noite, 69. Livre push. Agora 5x5, autorizado a livrar a sua esquerda, taxiway Papá. Pronto, o ponto espera 109537. Voo 9537, mantém o ponto espera. 537. Noite, então 3847. Zero, Indy 150 degrees, 10 knots, Q&A, 1017. Torre Salvador, o Papá Romeu é bem, já passou o externo, ó, o científico. Papá Romeu é Índia. Pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 09 nós, ajuste de altímetro no 097. Gente, livre pouso, visual no zero, Romeu é com Índia. É Portugal 3133, é o Bosnet 29 em Salvador, control now 120.8. Prossegue em Delta, ponto de espera 10295, altímetro marca 1017, tem bom voo no 645. 1017, segue na Índia, 1895, boa noite. Boa noite, 1869 segue o tráfego da companhia como número 3 no ponto de espera via Índia Alfa. E quando lá, 10295, altímetro marca 1017. Índia Alfa, número 3, tráfego da companhia, ponto de espera 1969. Realizador, Golf 7-0. 5, completa sinal ILS, chama a torre agora 118.95. Vitor Tango autorizado, ingresso na pista 97, reporte alinhado e pronto. O 9537 autorizado, alinhado e mantém, puxando zero. E mantém, agora na 57. Índia, no solo aos 32, livre táxi à próxima, interseção à direita. Chame controle solo 121 no décimo 1. No 705, chama a torre 118, mas... Consegue via Alfa, Juliette, contorno, Alpate, me chama para ingresso na Lima. Alfa, Juliette, contorno, me chama na Lima. Oh, Alfa, Juliette. Sabe, sim, Juliette. Baixada travada, é estado do céu. Continue, gol 9705, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Uno 705, autorizado pouso pista 90, vento 150 graus, 90 nós, o ajuste de altímetro 90 nós. Pouso 90, 705. 9537, decolado aos 34, controle. Salvador 120, décima 8. Zero é Salvador, assim, perfeito. Controle Salvador, gol 9537. 9537, sobe 350, saída pouca, vigilância. 9537. Espera, próximo 645. Eu no 645, autorizado a alinhar e manter pistão zero. Mantendo zero, essa. Autorizada a decolagem, pista 97, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. O vento 950 graus, 109, o ajuste 1097. Gol 1705, no solo aos 36, livre de próxima interseção à direita, time controle solo 121, verso 9. Boa noite, meu 07-05, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 05 na parte principal. Alfa Juliette. Autorizado, Lima, Mike Quebec, na Quebec, chama a torre, em 118-95, vai prosseguir pro 10. Lima, Mike Quebec, chama a torre pro cruzamento, o Romeu Sete. Chame controle Salvador, frequência no 20, décima 8. Salvador, 1-2-0, ele grava outro ano. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Ok, eu nomei, gol no 645. 645. Coral, direto na sessão para o 2-0, bravo, Vitor Tango. Portugal 3133, contact now, receive the center, frequency 126, decimal 85, is 1125, decimal 45. Portugal 3136, decimal 85, 1545, next we have. What? Papa Romeu, Romeu fica bravo, prossiga. Gente, o meu ficar bravo, mantenha 500 pés, reporta na vertical que é Ruiz que Delta Lima, o meu ficar bravo. Autorizado, ingresso na pista 17, reporte livrando no pátio 4. Controle Salvador, o azul 272, autoriza atuar o Alfa Romeo 361, Lúcio. Teste no 2 ainda negativo agora. Negativo. É negativo, aguarda. Gente. Tudo bravo, portanto solicita a sessão para 220. Gol no 869, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Recife, ou melhor, Salvador, gol no nave 537, pode transferir para Recife? Afirmo, 12685, alterno 12545. 2825 para o Galeão, pronto, cópia? Autorizado, Sierra Bravo, Golfe Lima, 320 unido. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El, Leda e Rumi. Onde intercepta, Upper November 857. Após decolagem, curva à direita. 5150, transponder, controle 120, decimal 8. Decola para o Galeão, decola da 190, da El, Leda e Rumi, com curva direita, Upper November 857, libera 208, transponder 5150. Cortejamento com o Renato, me chama quando pronto para o push no 03. Salvador 6259 na ponte 4. Livre, chame táxi. Estamos autorizados, mas também estou na pista 10. Confirme? Confirme, aeronave? Estou falando sobre 220 autorizado. 220 autorizado, bravo, está dando. Prossiga. Se tiver essa informação, eu posso entrar em contato com o Couto. Eu solicito um balizador? Não entendi. No 869, decolado aos 43, chame controle Salvador, frequência 120, décima 8. 208. Corgo 869, passa 1.400 pés da árvore. Oito nove meia, sobe 360, seis árvores, Vila. É o voo 1869. 869, sobe 360, via seis árvores. 360, via arbora, voo 869. Controle, autoriza virar destino do gráfico de Tango. Você está fazendo a direta, aguarde o braço. Aguardando o gráfico do braço de Qual a proa direta do destino, braço de Tango? Aguarde. Para o destino 204, vou lá para o braço e dano. Autorizado, vá direto destino, bravo Vitor Tan. Direto destino, bravo, braço e dano. Abraço, vai para a cor. Abraço, vai para a cor. Azul 27 no 2, mantém o nível 150 e pro de Conde, chame Aracaju no 20 decimal 3. 27 no 2. 27 no 2, gente, ponto de espera 1025, altímetro 1017. Obrigado. norte, Oceaneiro 6259, ponte espera da manutenção. Oceaneiro 6259, autorizado alinhar e decolar, pista 90, vento 970 graus, 08 nós, o ajuste de altímetro 0097. Aí, decolado, é 2. No 645, chama agora Recife no 251, no alterno 3325, no 645. 251, no 3325, gol 645, boa noite, bom serviço. Boa noite. Mantenha a via chegada a mar e desce até o nível 50, 050. Marca 0226. Anyone pop or go ahead, sir? Please, can you confirm you will receive our flight plan to Marseille? Hello, sir. I didn't receive your flight plan. Could you confirm estimate to take off? Agora Recife no 25, confirmo, no 288, alterna no 260, 860. 288, 260, obrigado. Tudo bom, Oceaneiro 6259. 259, sobe 360, via saída da Elvis Lange. Né, 6259? 360, autorizado, Van Líder. Direto, Líder, bem, 2781, boa noite, Vitória da Conquista. 160, pronto, Potter. Autorizado Vitória da Conquista, nível 160. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Arbor Elefa. Onde prossegue conforme rota, após decolagem curva direita. Aciona 5142 no transponder, controle 120, decimal 8. Bravo Vitor Tango, chama Recife agora, 1251, alterno no 3325. 1251, 3325, grátis, obrigado. Me chama quando pronto pro push, no patch 3. Chama na 2751. approach. Good evening, Gol 1168, flight level 192, flight level 150. We have X-ray. Gol 1168, Gol Caribbean, clear to my arrival, descent flight level 050. By my arrival, flight level 050, 1168. Uno 866, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7. 0 no 7, 2 mil pés, Uno 866. Tango Whisky and Tango, vou na proa de Amã para chegar da Amã, descendo para o nível de voo 050. 050, Amã. noite, boa noite. Luna 705 para o Galeão, está autorizado nível 360. Decola da Uno Zero, cumpre o perfil da saída da El, Leda, Motiva. Correção, da El, Leda, Irumi. Intercepta pelo Vendor 857. Após decolagem curva à direita, 5173 no transponder, o controle 120, decimal 8. 133-60 com o Galeão, decola 7 pela direita na Gael, Leda, Irumi. Intercepta o Vendor 857. É correto, me chama quando pronto para o push no 05. 0620. 0620, do 9620. Beleza, 1866. 1866, completa a torre 1895. 1895, bom trabalho. Oi, Salvador, Bruno 1866, boa noite. 1866, reporte externo, baixado travado, ajuste de altímetro no 017. 017, tempo mais certo, baixado travado. All 1168 in 2000 feet, when it was 017, let your left time and report stability. 2000 feet, QNH 1017, your report established, 1168. 4317, 8103, chamando. Entre push, chame taxi, 3197. Chama alta. Turno 866, pouso autorizado, pista 90, vento 950 graus, 90 nós, o ajuste de altímetro 90, 97. 1007, tive pouso 90, gol no 866, baixado para baixo. 099, para Confins, está autorizado nível 360. Decola da 10, com o perfil da saída Argo, transição Elefa, onde intercepta Perzulu 21. Após decolagem, curva direita. Aciona 5170 e o controle no 20, decimal 8. Realizado com o fim do nível 360, decola da 10, a saída Arbo, transição Elefa, intercepta Perzulu 21. Transponda 5170, o controle 120, decimal 8, voo 1099. Derrubou Golf Mike 071 Bravo, call Kylian, clear to Golf Arrival, descent 4,000 feet, Venetian 017. Salvador, boa noite, Europa 084, formation Israel, down 150. Europa 084. Kylian, descent flight level 050, Mach arrival. 050, Mach arrival, Europa 084. Azul 9221, desce sem restrições para 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado final, e LS, reporte estabilizado. Sem restrições, até o 2 mil pés, com 017, Azul 9221. Double Golf Mike Zero 71 Bravo, reduce speed 2309. Beleza, volta. 121, décima 1. Boa noite, meu. Salvador, boa noite, meu. Fala, Salvador, boa noite, 66. Prossiga, boa noite, 66. Livrou agora, da... Segue de Alfa, me chamando do Juliette, noite, 66. Alfa, isso é Juliette. Espera 118.95. Altímetro 1017. Veio o passo 3, aguardando o Westfield 1. Passo 0, 3, passo 1, 3, 2, 7, 8 horas.